se fosse o último ia. A gente corre tanto, esquece de parar, de olhar pro céu, de sentir o ar. Vivemos contando os dias no calendário, mas ninguém sabe o fim desse horário. E se amanhã não chegar? Se o tempo resolver parar? Quero ter dito eu te amo, quero ter sorrido sem drama. Então vamos viver como se fosse o último. Cada beijo, cada abraço, cada segundo. Vamos amar sem medo, errar e aprender. Porque o dia de amanhã ninguém pode prever. Já vi gente ir embora sem se despedir, deixando sonhos, planos por cumprir. Por isso hoje eu te quero por inteiro, sem promessas, só sentimento verdadeiro. E se o sol não nascer, se a vida resolver não mais acontecer, quero ter vivido tudo sem guardar amor mútuo. Então vamos viver como se fosse o último. Cada beijo, cada abraço, cada segundo. Vamos amar sem medo, errar e aprender. Porque o dia de amanhã ninguém pode prever. Não sabemos o amanhã, mas logo agora é todo nosso. Viver intensamente é o maior dos nossos sonhos. Então vamos viver como se fosse o último. Cada beijo, cada abraço, cada segundo. Vamos amar sem medo, errar e aprender. Porque o dia de amanhã ninguém pode prever. Não sabemos o amanhã, mas logo agora é todo nosso. Viver intensamente é o maior dos nossos sonhos. No.